sua, tomo tua, desvirtua, vem pra rua, saque é sua, tomo tua, que tá linda a luz da lua. Vem pra rua, saque é sua, tomo tua, desvirtua, vem pra rua, saque é sua, tomo tua, que tá linda a luz da lua. Vem pra rua, mostre sua habilidade, saque é sua, mete o pé e abre a grade, quem flutua, vê de cima a verdade, se recua, perde a sensibilidade, não desfruta toda possibilidade, nada muda, se esconde o que sabe, quem cultua, ganha cura, habilidade, quando surta é foda, pra juntar as partes, face a face, pra entender o ser humano em destaque, o apagão de outros anos foi um baque, pra quem ficou longe dos vanos, mas a night acabou nos aproximando, que fase, tem que ter contato, eu tô falando, realidade tem nessa cidade, vai sacando, fica à vontade do natural, vai desfrutando, dando start, a galera vai se inflamando. Na rua tem prazer, tem frustração, rolê, guerra pra ter poder, satisfação, viver. Na rua tem prazer, tem cor, tem quem sofre, tem gente sem poder, desliga essa TV. Vem pra rua, saque é sua, tomo tua, desvirtua. Vem pra rua, saque é sua, tomo tua, que tá linda a luz da lua. Vem pra rua, saque é sua, tomo tua, desvirtua. Vem pra rua, saque é sua, tomo tua, que tá linda a luz da lua. Cotidiano, o dia a dia vira rotina, eu tô falando. Quando vejo a brisa passiva, não reclamo. Tô disposto a estar nessa briga, não descanso. Nem toda derrota é nociva, africano. Com sangue quente, no sol que frita, tô vibrando. Com choro, com a chuva nordestina, encorajando. Quem tem medo de errar a vista, eu tô risando. Agradeço a sua visita, alivia. Quando tem amor no abraço, contagia. Quem compartilha o espaço, autoestima. Pra não sofrer com desacato na avenida. Fantasia pra tirar um barato, quem confia. Está exposto a novos fatos, só conquista. Se a primeira vista não é julgado, só amplia. Se o cumprimento é apertado, então filma. Se é pra conquistar, tô lado a lado. Na rua tem prazer, tem frustração, rolê, guerra pra ter poder, satisfação, viver. Na rua tem prazer, tem cor, tem quem sofre, tem gente sem poder, desliga essa TV.